Então, hoje nós vamos falar sobre o filtro da evolução. Jesus disse assim, né? Em Lucas 20:13, e vós acontecerá isso para testemunho. É no corpo da carne que as impurezas da alma são filtradas, né? Aqui na Terra, na nossa passagem terrena. Se hoje sofremos em razão de problemas pretéritos, problemas passados, nós sofremos no corpo físico as consequências de atos cometidos, que muitas vezes nós temos problemas de saúde, problemas de toda a natureza, né? Que faz a gente passar por momentos bastante difíceis, que a gente não deve reclamar de Deus, né? Por estar passando aquele momento. Vai ser meio estranho o que eu vou dizer, mas é bem assim, a gente deve ser grato por ter a oportunidade de poder expurgar, se libertar de mazelas e de impurezas da alma que nós carregamos por várias encarnações. Porque se nós pararmos para pensar, quando Deus criou o espírito, quando criou o nosso espírito, nós passamos por vários reinos, que é o mineral, o vegetal, o animal, e hoje estamos como homens. Nestas várias encarnações, que com certeza são centenas delas que a gente já passou pela Terra, tem livros que nos falam isso, que no atual estágio espírito que nós nos encontramos, já passamos por centenas de encarnações. E aí nós pensamos assim, e nestas várias encarnações que nós passamos pela Terra, nós fomos cometendo erros. Porque nós erramos hoje ainda. Nesse atual estágio evolutivo que estamos, cometemos erros. Imagina quando nós estávamos bem mais atrasados do que hoje. E a gente vai carregando. Muitas vezes a gente não quita os nossos débitos, às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu estou pagando hoje o que eu fiz na vida passada. Mas muitas vezes é de várias vidas atrás. Que a gente pede para Deus, para adiar aquela quitação daquele débito. E Deus vai nos permitindo por merecimento, nós imploramos para Ele, para a próxima encarnação, ainda não pagar aquele carnê, vamos dizer assim, deixar para outra vez. E vamos, como diz um ditado popular, levando com a barriga. Muitas vezes estamos hoje pagando débitos de 3, 4 encarnações atrás. Então, a doença, os sofrimentos de hoje são a depuração da alma. São débitos que estamos quitando, né? Este é o filtro que nos libera, que nos auxilia na nossa evolução, na caminhada terrena, para que a gente possa se libertar. E não vamos acreditar que esses momentos de sofrimento que a gente passa sejam um castigo de Deus. Deus não castiga, Deus ama. Se nós olharmos lá os atributos da divindade, nós vamos ver o quanto amor Ele é. Ele é todo amor, né? Tanto que Ele nos dá a oportunidade, sim, de voltar e acertar os nossos débitos. Dizem algumas obras, algumas comunicações espíritas também, que nós pedimos muito mais do que nos é permitido passar. Que normalmente nos é concedido somente 40% daquilo que nós pedimos. E mesmo assim, Muitas vezes nos desesperamos no momento de dor e de sofrimento. A justiça divina é sábia, segundo a lei maior. A cada um dado segundo suas obras. É bem claro esta frase. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, como esse grande todo que a colega falou, é uma grande verdade, porque né, cada um tem os seus débitos, cada um tem as suas caminhadas. Né? E a gente vai passando por todos esses problemas e cada débito nosso marcou o nosso perispírito. Né? Cada coisa errada que a gente faz, a gente deixa uma marca no perispírito. E com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas, nós temos dois caminhos para evoluir, que é o amor e a dor. Mas, infelizmente, nós ainda nos encontramos numa condição que o amor não faz nós evoluir. Temos que passar pela dor para a gente ter o entendimento. Tantas vezes a gente ouve uma pessoa que depois que passa por uma enfermidade séria, sobrevive a um acidente, um momento difícil, a pessoa diz assim, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu vejo a vida por outro ângulo. Ela passou pelo filtro da evolução. E, por exemplo, a cegueira. Se a pessoa é cega hoje nesta encarnação, são consequências do uso mal feito do seu olho numa outra encarnação. Se ela é muda, se ela não fala, a mudez de hoje é o resultado de calúnias e práticas anteriormente praticadas em outras vidas. A paralisia, a deficiência mental, são doenças crônicas irreversíveis, as doenças degenerativas, que a gente sabe, conhece pessoas né, que têm problemas assim, autoimunes, enfim, que não tem cura, né? Igualmente são colheitas de desvios praticados em outras encarnações. Tem aquela pessoa, às vezes, que vem com uma deficiência física, por exemplo, vem sem uma mão, sem um braço, fez uso daquela mão para prejudicar alguém ou para fazer uma grande maldade. E assim são, e não é que Deus castigou e disse assim, agora tu vai voltar sem a mão. Essa lei já passou de olho por olho e dente por dente, era na época de Moisés que pregava. Hoje a gente sabe que não. A pessoa escolhe para passar por aquilo. Eu quero passar por isso para redimir o mal que eu pratiquei. Então, vem essas... As enfermidades que nos atingem, cada deficiência que hoje carregamos, né, faz nos arrastar pesadamente no solo. Mas se nós aceitarmos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, com paciência, com resignação, com aceitação, com certeza nós vamos tirar vários fardos dos nossos ombros. Como ao contrário também nós podemos agravar esse momento quando a gente se revolta. A revolta, às vezes assim a pessoa fica tão revoltada que ela até expressa uma raiva no momento de enfermidade. E isso é muito negativo. Isso nos afasta do nosso Pai Maior. Não é Ele que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dEle nesse momento, né? Então, tem uma outra passagem do Evangelho, que é de Paulo. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. está em Efésios 6:13. Ainda que a nossa força física nos falte, vamos nos apegar à prece, a esse Pai bondoso que é Deus, ao nosso Mestre Jesus, e conseguir fortalecer a nossa alma para resistirmos os momentos de dificuldade. Porque todos nós passamos por momentos de dificuldade. Cada um uma espécie de problema, mas cada um passa, né? Para nós conseguir enfrentar essas tempestades todas na vida, nós vamos ter que nos acerenar. Sei que é difícil. Eu sou prova disso. Eu passei por muitos problemas de saúde e sei, assim, que a gente tem que ter muita serenidade, muita fé em Deus e acreditar que um dia melhor vai chegar, porque vai chegar. Né? Tudo passa nessa vida. E se não tiver essa força na alma, essas tempestades, esses vendaval que quase nos derrubam, chegam a nos curvar, muitas vezes, não vai, vai parecer para nós depois como se fosse um vento forte, mas que logo passou, que deixou talvez uma camada de poeira no nosso íntimo, mas que um pequeno ato de amor e de caridade vai ficar, já vai deixar isso bem distante de nós. E que a gente não se desespere, porque tudo passa. Às vezes o sofrimento é um remédio amargo para a nossa alma. Mas nós vamos tirar proveito da situação, com certeza. E nós haveremos de ter um futuro com mais felicidade, com mais paz. E desejar alcançar, né, esse plano melhor que a gente espera que cada um de nós chegue lá. Abençoando o nosso corpo que nós temos hoje, agradecendo a Deus por esse veículo, que é um veículo para o nosso espírito. E não vamos nos desesperar e nem nos condenar por nada, sendo firmes. E agora que nós já sabemos, né, que o nosso corpo é o filtro para a nossa evolução, vamos cuidar bem dele. Vamos abençoar o nosso corpo todos os dias, vamos ter cuidado com a nossa saúde, para que nós possamos, nesta caminhada terrena, não adquirir novos débitos, mas sim deixar vários que nós tínhamos nesta trajetória terrena.